emoção. Vamos colocar essas vinhetas aqui que tanto tempo a gente não ouvia. Vamos lá. Bora. Eita, nós, ó, tem que legal. Nossa contagem. Que delícia, hein? Ah, tá. Essa é do arquivo, hein? Arquivo 1039. Yeah! Yeah! Estamos de volta. Yo, yo, yo! Stereo Vale, a primeira FM! De volta! E a primeira, Gilson, a gente nunca esquece. Muito bom, galera, meio-dia e um, estamos de volta em 103,9, oficialmente, Stereo Vale de volta. Essa rádio que marcou tanta história, fez tanto sucesso, voltando nesse gás total aqui no 103,9. Bom, a primeira FM. Vamos fazer uma abertura oficial. Exatamente. A gente tem uma homenagem, tem muita coisa pra acontecer, tem muita gente pra falar. A gente vai fazer essa aberturinha aqui, ó. Vamos lá, vamos ouvir aqui, ó, que bacana. Vou colocar aqui essa abertura. Muita gente, né? Muito emocionado, Lino. Muito emocionado. Que prazer, cara. Como diz o Roberto, são tantas emoções, bicho. Ah, meu pai amado. É, o coração vai a mil e é isso que faz a gente viver. O rádio, essa paixão louca que a gente sente por ele. E a primeira FM, né? Trocamos óleos do motor, a bateria, demos partida, estamos no ar! Atenção para o top de 5 sucessos da Stereo Vale. Boa tarde. De volta, ZYD 802, Stereo Vale, a primeira FM, 103,9 no seu rádio, São José dos Campos. ZYD 802, Stereo Vale, a primeira FM, 103,9 no seu rádio, São José dos Campos. Aqui fala Davi Rock até as 2 da manhã. E atenção, bomba, bomba. A turma da Stereo Vale anuncia o aniversário do nosso amado chefe. Stereo Vale, 103,9, a primeira FM. Phil Collins, I cannot believe it's true. 1985. Stereo Vale. Boa! Só fazer uma pequena homenagem aqui para um amigo nosso que foi lá pro segundo andar esse mês. É, hoje é aniversário dele, seria o aniversário dele. Flávio Ascar, um abraço para você. Sei que ele está aqui junto com a gente, como outros que já foram também. Foi um dos nossos 5 sucessos aí, né? Então é isso. Muito bem. Bom, pessoal, chamar o nosso diretor-geral, Cláudio Giordani, que sem ele nada disso seria possível. O cara que acreditou no projeto, comprou o projeto, falou, vambora, vamos colocar essa rádio de volta no ar. A gente só tem a agradecer esse apoio que o Cláudio deu desde o primeiro momento que a gente começou a conversar aqui sobre essa volta da rádio. Apoiou, bancou a rádio. Tamo de volta, chefe. Graças a Deus, hein? Isso aí. E não poderia ser outro mês que não o mês de julho, que ela foi fundada lá em 1977, em julho, que coincide também com o aniversário de São José dos Campos. Exatamente. E só aconteceu porque vocês compraram a ideia, foi um pedido grande da população, da audiência, a rádio vem do mesmo estilo que ela era, claro, preparada também para avançar aí nesse novo mercado. E tenho certeza que vai ser um grande sucesso, porque vocês compraram a ideia, a energia está muito grande e a gente vai em frente aí. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos lá começar o programa aqui. Todo dia vai ter esse horário em nova roupagem. Sim, olha que legal. Como antigamente, né? Começa agora na Stereo Vale. Euquesei.com. Um programa que fala de tudo com você. Participações de convidados. Falando de vários temas. Euquesei.com. Agora na Stereo Vale. Oficialmente no ar o Euquesei.com. Chiloca. Está no ar o seu programa oficial do meio-dia, no oferecimento da Original Veículos, nossa parceirinha de sempre. Original, chegando com tudo. 11 anos acompanhando. E olha, é o carro que eu gosto, hein? Volkswagen. Por favor, você conhece e você confia. É muito parecido com a Stereo Vale, né? E sabe onde você faz compras? No Tenda. Tenda. Ué, mas é lá mesmo que eu faço. Tem uma carteirinha e tudo. Os nossos dois patrocinadores queriam dar as boas-vindas, né? Boas-vindas. O Tenda Atacado, a Original Veículos, que é a nossa parceira, foi nossa parceira durante todo o Euquesei.com e veio com muita alegria somar no nosso time. A gente fica muito feliz. Original! Sidão, um beijo pra você, meu querido. Obrigado. Muito obrigada, né? Eu quero mandar um beijo especial pro Sidão e pro pessoal do Tenda também. Tem um carinho tão grande com a gente. Muito obrigada. Você vai participar todos os dias com a gente pelo 99621039. E Justo, como é que é mesmo o telefone? 99621039. 99621039. É isso aí. Ok. Olha, eu tenho uma sorte com esse número, cara. É? É, toda vez que eu olho no relógio, ou então tô passando assim perto das placas. Tá 1039. Tem 1039. É verdade. É verdade. Eu sabia que tinha um porquê. E o porquê está acontecendo agora. Bom, vamos lá apresentar a nossa equipe aqui. Como Bora tá lá. Todo mundo aqui, o Lino. Lino Pedrosa, Carlos França, o cara que vai comandar o arquivo 039. E aí, rapaziada, bom estar de volta, hein? França, beleza vocês por aqui. França fazendo o arquivo 039, Xiloca e eu, vamos lá. Bom, o seguinte, vamos agradecer, tem tanta gente pra gente agradecer, né? Vamos agradecer também o nosso departamento comercial, já que a gente tá falando da Original Veículos, nosso grande Gabriel Barbosa e toda a sua equipe que compraram também a ideia da Estéreo Vale. Galera falou, vambora, vamos trazer a rádio de volta, vai ser sucesso. Bacana. Atenção, você, empresário, coloque o seu dinheiro no lugar certo. Estamos aqui, Estéreo Vale voltou. Espera. Já pode procurar o Gabriel. Vamos passar o telefone do Gabriel no ar. Coloca ali nós. Coloca aí, é um investimento, né? Faça o seu investimento. Conta como vai ser esse Oxê.com. O Oxê.com continua aquela coisa de falar sobre tudo mesmo. A gente vai ter convidados, né? A gente vai ter a participação. Lembrando que você que tá aí do outro lado já pode ligar pra falar com a gente ao vivo pelo 3925-7007. A gente vai sim falar com você hoje pelo 3925-7007. Se preferir pelo WhatsApp, o Gilson já passou um número. Também pode, se quiser mandar áudio, se quiser mandar sua mensagem escrita. 3925-7007 é o telefone pra você falar com a gente ao vivo. Deixa eu chamar. Ou no WhatsApp. É. 9962-1039. Deixa eu chamar. É 99622-1039. Ah, tem mais um 2 aqui. Tava escondido aí, sorry. Deixa eu chamar a galera pra assistir a gente no ao vivo. A gente tá com um Facebook novo. A gente montou um Facebook novinho. Folha, você vai começar junto com a gente nesse Facebook, que é o Estéreo Vale FM. Ah, mas tem um monte de Facebook. Sim, você vai olhar um que tem uma arte bonita, vermelhona, escrito Estéreo Vale, você vai matar de cara. Lá nós estamos ao vivo nesse momento com duas câmeras. Agradecer o Tavinho, que fez uma super produção pra gente. Então você consegue ver todo mundo aqui no estúdio. Estéreo Vale FM, já segue a gente. Boa, né? Boa, isso aí. Tavinho, cadê eu aí, Nenê? Eu tô vendo aqui, não tô aparecendo. Segunda, tem muita gente curiosa pra me conhecer. É o corte. É o corte. Simbora. Bom, vamos tocar uma musiquinha pra gente começar o programa? Claro que sim. Bom, isso aí. Em momentos... Gente, o meu chefe, ele é maravilhoso. Eu vou falar pro seu, não quero nem receber salário esse mês. Ele vai tocar? Rapaz, a minerada? É isso aí. Ela é fã de carteirinha, né? Ai, nem quero salário, gente. Bom, a gente vivendo um momento complicado, mas alto astral aqui é que não vai faltar. Claro. Astral total nessa volta da Estéreo Vale. E o que a Estéreo Vale deseja pra todo mundo que tá ouvindo, pra todos os ouvintes, pra todo mundo inteiro, falando em global. Inteiro. São dias melhores. Então a gente começa com Jota Quest. Valeu, galera. Estéreo Vale oficialmente no ar. A pura energia no ar. A gente e a rádio desejando pra você dias melhores, dias de paz. Aquele abraço. Vivemos esperando dias melhores. Dias de paz, dias a mais. Dias que não deixaremos para trás. Oh. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor. Melhores em esperando lado. Melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando. Jota Quest no eu6.com, Chiloca. Dias melhores, hein? Sempre vão ser melhores daqui pra frente. Com a máscara. A Chile tá toda atrapalhada com a máscara ali. Esqueço. Poxa vida, esse ritual é incrível, né? Nossa, ficar... A gente já tá acostumando, né, Gilson? Né, Carlos? Como é que tá a sua vida com máscara? Não tem essa, né? Acho que é segurança tua, do próximo. É. Tem que todo mundo se cuidar mesmo. Entendeu? Tem que ter consciência, tem que ter respeito, porque é um momento difícil que a gente tá passando. É, cara, mas tem um monte de coisas legais que a gente pode viver, contanto que vive com segurança. Tipo, estereovado, você pode ouvir em qualquer lugar, com máscara, sem máscara, tá em casa. Exatamente. Falar em máscara. É a rádio que não transmite vírus. Falar em máscara, a gente tem uma máscara exclusiva da Art Rocks. Olha que bacana! Art Rocks da Tony! Beijo pra Tony. Velho Tony! Ô, Tony. O Tony da Art Rock fez uma máscara. Também as camisetas da Estéreo Vale estão sendo feitas pela Art Rock. Vão chegar as camisetas da Estéreo Vale. É, no nosso Instagram, @estereovale.fm, você pode marcar um amigo pra você ganhar a camiseta e o amigo a máscara. A gente vai escolher uma pessoa. Olha. Vai ser o primeiro ouvinte a ser o ganhador na nova Estéreo Vale. Sensacional. Que sensacional. Legal, hein? Né? Vai ser o primeiro cara a ganhar um presente. Então tá lá no nosso Instagram, @estereovale.fm. Pode seguir a gente. Seguir a gente também no Facebook, que é Estéreo Vale FM. É fácil de você achar a rede oficial, tá bom? Pode seguir também os nossos fã-clubes, a gente fica super feliz quando você segue, mas aí segue o oficial também, é Estéreo Vale FM, fácil de você achar. E fácil de ouvir, né? Só clicar, já tá lá no aplicativo também, né? Bom, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma ligação via Skype pro André Vasco. Ah, ele legal. Vai me dar um toque aqui pra gente ligar pra ele. Parceiro, o André, né? Vasco vai estar todo dia aqui no programa batendo papo com a gente, fazendo Eu Que Sei junto com a gente. André Vasco, um cara sensacional, fez vários programas na TV. MTV. Se você não lembra, digita André Vasco no Google aí, que você vai bater o olho e vai lembrar do cara. Ô, Gil, eu só quero mandar um salve, rapaziada, pro pessoal do Rock and Roll, que tá todo vindo aqui. Calil. Olha. Evandrinho da Gestalt. Evandro, não consegui responder o áudio do Evandro. Ele me mandou ontem, mas também. Eu tô numa loucura, Evandro. Evandrinho da Gestalt. Jorge Neri tá ouvindo a gente agora. Jorginho. Davi da Allstar 40 também já mandou mensagem. Gladson também mandou mensagem. Belezinha. Agradecer todos os meninos que estão, assim, pronto, caveirinha. Caveira. Pelo amor de Deus, caveira. Então, todo mundo prontamente aí, Davi do Max 05, ouvindo a Estéreo Vale, felizes com a nossa volta. A gente agradece muito esses meninos que fizeram história com a gente também. Galera, né? Do 13 Raízes também mandou. Calil. Tá aqui. Abraço pra galera. Toda a galera do Vou rock. Mandar uma alô especial aqui pra Taubaté também, ouvindo a gente aqui, ó. Acabei de receber aqui, Chile, ó. Pessoal ligadíssimo lá, hein? Luiz Mauro e companhia. A equipe Mandril. Som Mandril. Um grande abraço chique. Aí. É, os DJs de todo o Vale também curtindo aqui a Estéreo Vale. Que bacana. Se a gente perguntar, né, qual é o público de cada um, assim, Lino, qual é o seu público? DJ, né? Puxa, os DJs são o seu público. Eu acho que todos os DJs gostam muito do Lino pela festa 1039. Que tá de volta, né? Tá de volta. Sabadão já teremos uma edição novinha, caprichada, mixagens do Isonel, bacana. DJ! Isonel DJ. Que bacana isso. Mandar um salve, só cortando, pro Anísio também. Ô, Anísio. Faz parte da nossa história. O cara que torceu muito pra nossa volta também. Um abraço, alemão. E ele faz parte dessa história também, que trabalhou com a gente lá no 15º andar. Eu tenho aqui presentes, mandando pra você um abraço, beijos e tudo mais. galera do chat dos anos 2000. Galera do chat. Fran Sangue Podre. Olha, Fran Sangue Podre. Cadu Potinar tava com Covid, mas já se recuperou, graças Cadu, a Deus. Forte não, abraço. Não, Covid é a Sangue Podre, lógico. Entendi. Cadu Potinati, a Zani, a explica Carlinha. Que Sangue Podre é um apelido carinhoso, Chico. Ai, agora pra 2020, gente já não começar, né? Com polêmica, gente, pelo amor de Deus. Gente, nos anos 2000 a gente podia apelidar as pessoas. A Fran, a gente tava falando um programa uma vez sobre doar sangue, ela disse, eu não posso. Eu falei, também, seu sangue é podre. E aí ela foi apelidada carinhosamente Fran Sangue Podre. E até hoje o apelido dela é esse. A Cris Paiva, o Alisson Valmiro. Uhum. A Rose é Brigadeirão, porque ela é uma morena gostosona, uma negra maravilhosa. Eu chamo ela de Brigadeirão. Então também pegou a Clélis Quetinho. O Edinaldo, que é um fanzaço do Eu Que Sei, Gilson mandando também. Sabe quem mandou um abraço pra você? Quem? Geleca, lá do Sul. Geleca! Geleca também. Tá frio, hein, Geleca? Diz que tá caindo no mundo lá, né? Ju Sonhou de Valsa, Mila Guggles, o Lincoln, Marcelo, Milena, Priscila. E aquele menino falou perguntar pra você se você lembra. A gente fez um programa uma vez sobre fantasia. E ele falou que foi fantasiado de chiclete debaixo da cadeira. Chiclete? Você lembra como é que disso? É, isso aí? Ele pegou uma fantasia de cadeira e se vestiu embaixo com uma gola. E foi de chiclete embaixo da cadeira. Aí ele mandou. Uma vez ele me encontrou na rua. Você lembra de mim? Eu sou o cara que se fantasiou de chiclete debaixo da cadeira. Caramba. Também tá mandando um abraço pra você. Abraço, chiclete. Todo mundo aqui chiclete pedindo, Gilson, falando que ficaram muito felizes de você estar no Exit de volta. Que legal, galera, hein? Tô enferrujado. Galera, achando que você não ia, não. Que você tá muito. Tô velho, né? Fiquei velho, né, rapaz? Se você tá velho, imagina nós dois aqui em França. Eu tava meio preocupado. Falei, caramba, será que eu sei fazer locução ainda? Faz tanto tempo que eu não sento. Tá atrás de uma mesa aqui, tá, mas acho que tá dando certo até agora. Ô, rapaz, tá mandando bem. Tá mandando bem. Eu acho que você vai ser aprovado, hein? Pô, obrigado, Lino. Vamos pro intervalinho? Eu ia falar um negócio, mas não pode falar em 2020. Não pode. Que não pode? Dá pra um bom locutor, não pode falar em 2020. Bom, vamos um intervalo rapidinho pra faturar aqui e a gente já volta com o Eu Que Sei, certo? Eu Que Sei.com. No oferecimento da Original Veículos e do Tenta Atacado. Boa! O Vale Sul Shopping agora tem um drive-thru para você fazer suas compras. Acesse o site valesul.shopping com os telefones das lojas, faça sua encomenda pelo WhatsApp e retire com segurança no drive-thru do Vale Sul Shopping. A Faculdade São Lucas está com as matrículas abertas. Venha fazer a administração, direito, enfermagem, farmácia ou odontologia. Na São Lucas, você aprende com professores qualificados, metodologia ativa e uma infraestrutura moderna. Faça o vestibular e a matrícula online e aproveite descontos exclusivos. Para mais informações, ligue 12-3653-1110 ou acesse saolucas.edu.br. Não adie seus sonhos. Faculdade São Lucas, o conhecimento não pode esperar. A Primeira FM. Eu Que Sei. Estéreo Vale. Estamos de volta com Eu Que Sei.com, meio-dia 18. As trilhas da Sherlock, ó. Até as trilhas voltaram. É, rapaz, isso é fino, hein? Isso é fino. Achei essa daí, eu falei, põe aí, menino, que se me der nervoso, eu ponho a trilha de antigamente. Eu falei isso mesmo. Daqui a pouquinho eu vou começar a dar uma atenção pra galera lá do nosso WhatsApp. É bacana isso. O cara mandar o nome e o bairro no nosso WhatsApp lá pra gente falar. Quase que eu falei o WhatsApp bacana, da rádio. Bacana, olha aqui. 996221039. 996221039, certinho? Fica à vontade, sinta-se em casa, manda bala aí. Ô, gente, o telefone não é má vontade, não. É que a gente não tá sabendo mesmo atender. Que botaram um telefone de última geração aqui, com quatro linhas. Digital. E tem um né? monte de botão. Deixa eu ver aí, aqui, quando eu começar a tocar aqui, acho que. Não, essa eu sei mais ou menos, que eu me lembro, mas assim. Ah, coitado. Eu acho que vai dar certo. O Xandão mandou um alô aqui pra vocês, aqui, ó, pra nós, né? Grande Xandão! É que eu tenho que prender aqui. Deixa Xandão. Alguém ligar, eu vou prender aqui, eu vou prender. Não é má vontade, não, minha gente. Não é, não. Bom, galera, vamos. Eu queria fazer uma parada aqui no Eu Que Sei, que hoje o programa não tem assunto, né, Chile? Hoje é livre aqui. Hoje é livre. Hoje ele vai falar só de Série Vale. Você não vai falar da galera do chat? Como é que você vai fazer? Vai avaliar a galera do chat? O que você quer fazer? É o WhatsApp, né? É que é chat. Mudou, Chile, não é mais. Eu sou do chat. Sabe o que eu queria fazer? Eu queria mostrar pra todo mundo as novidades que a Série Vale vai trazer também. Opa! A gente tem os programas originais da rádio e os clássicos da rádio. E a gente vai mostrar aqui os programas novos também. A gente vai ter um programa que é totalmente interativo. Você vai pedir a sua música e o Lino Pedrosa vai tocar no ato pra você. São duas edições, a Shirley também vai tocar. Então é o Manda Bala Estéreo Vale. Olha aí, quero mostrar que pra vocês a abertura do programa aqui, ó. Vamos lá. Manda Bala Estéreo Vale. Aqui, você pede o seu som. Esse é o Manda Bala. Aí você vai mandar o seu áudio no 99622-1039. E vai pedir o seu som. À vontade. Que sabe? Legal. Aquele cardápio assim que você vai lá, pede, o doutor toca, sem compromisso, e você fica felizão aí do outro lado. Fazer a programação. Exatamente. Além de fatura prêmios. Muito bom, muito além bom. Além disso, a gente tem outros programas aqui. Esse é o Manda Bala, de pedido musical. A gente vai... Você sabe que o playlist tá muito em alta aí nas plataformas exatamente, digitais, exatamente, não é? Exatamente. Spotify. Exatamente. E outros mais, né? Outros mais. Então, a Estéreo Vale vai ter o playlist do ouvinte. Então, você... ouvinte da Estéreo Vale. Vai montar a playlist. E o nome desse programa é o Playlist Estéreo Vale. E o grande barato, Lino, é que a gente fica, pô, tô vendo via programação, coisa e tal, e o Gilson mostrando. Falou, cara, os ouvintes vão participar 24 horas por dia. E hoje a gente tem outros caminhos, porque antigamente a gente pegava e ficava no telefone, né? Só o telefone. Hoje não. Hoje tem N caminhos pra você, ouvinte Estéreo Vale, participar da programação com a gente o tempo todo. Exatamente. Esse é o Playlist Estéreo Vale, ó. Agora, a Estéreo Vale toca as melhores pra você. Playlist. As melhores da programação Estéreo Vale. Aumente o volume e curta. Playlist Estéreo Vale. Bacana, né? Muito bom. Aí você vai fazer a sequência de 3 músicas, vai mandar no WhatsApp e a Estéreo Vale vai tocar também que as legal. Suas músicas. Tem outros programas que eu vou mostrando aí durante a nossa programação, é durante todo o dia. Claro que os clássicos também vão rolar. Claro, né, claro. É. Arquivo 039. Sucesso em FM. Sucesso FM. O aniversariante do dia. Nossa, pelo amor de Deus. Já tem bolo hoje, já não? Já tem bolo hoje. Bolo da doceira Marinela. Tem bolo da doceira Marinela. Delicioso. Sério, lá do senhor... Seu Giuseppe? Seu Giuseppe. O Sacha. Um abraço pro Sacha. Juninho, Vanessa, um grande que abraço. Legal. Toda a galera da Marinela. A Vanessa, quando era uma menina, ela ia visitar a Estéreo Vale e levava torta pro Lino. Ela era super fã do Lino. A torta e a coxinha maravilhosa. Super fã do Lino. E a gente jogava bola com o Júnior, palmeirense, né? Gil, eu tô com o Fernando na linha, se eu conseguir fazer certo. Então vamos lá. Fernando, ouve? Opa! Fala, Fernando! Fernando, eu sou a mais imbecil de todas, eu consegui fazer um negócio funcionar! Ela conseguiu. Tudo bem, Fernando? Tudo bom, Shirley? Diga, meu amor, tudo que você quer falar. Olha, eu tô até arrepiado, pra ser sincero. Tô emocionado. Isso é barato, hein, que passou. Estéreo Vale faz parte da minha vida desde garoto, né? Ouvia e curtia, ganhei Calça Li uma época. Calça Li. Lista Z. Uma música que estava sendo lançada do Nenhum de Nós, Camila. E eu sempre torci para que a rádio voltasse, porque não tem rádio melhor, não vale para mim, né? E parabéns aí, Jano Pedrosa. Obrigado. França. Valeu. Parabéns, Gilson. Obrigado. Parabéns, Chile. Obrigada, amor. Tamo junto, juntasso aí. Olha, feliz laço mesmo de vocês aí, Tonai. Fernando, tem comércio, Fernando. Oi? Tem comércio. Se eu tenho comércio? É. Não tenho. Ah, mas ajuda nós com uma rifa, tá bom, né? Faz uma rifa. Tem parente, Fernando, se tiver parente empresário, Vamos buscar anúncio, sim. Vamos fazer uma rifa. Se tiver parente empresário, fala bem de nós, Fernando. Faz favor. Não tenho dúvida. Se queira bem, não custa nada. Boa, Fernando. Beijo, meu amor. Abração, Fernando. Abraço, tchau, Fernando, obrigado. Tchau. Deixa eu mandar um abraço pro nosso grupo, lá, Panela do Rádio, lá. Falaram que a galera tá pirando. Panela lá. Do Rádio. Falando mal de nós, rapaz. Tá nada. A galera tá muito feliz com a volta da rádio, pô. Obrigado, pô, Panela. Tá todo mundo lá, né? Aliás, deixa eu falar uma coisa, que só assim, o papel sujo sempre fica pra mim, então eu vou falar, né? A galera às vezes fala no Facebook, por que não voltou fulano, por que não voltou ciclano, né? Se a gente, claro que se coubesse no estúdio, todo a gente mundo? Teria trazido todo Exatamente. Mundo. Mas todo mundo tomou o seu rumo. Muitas pessoas estão em outros rádios, liderando outras rádios. O pessoal tá fazendo outras coisas, tem seus estúdios, tem gente que tá em São Paulo, tem gente que foi Exatamente. Ser pai, tem gente que foi ser mãe, quer dizer, tem gente que tomou o seu rumo. Claro que se a gente pudesse, a gente traria todo mundo, né? E não pode ficar bravo com os coleguinhas que estão trabalhando. Os coleguinhas que estão trabalhando tão feliz de trabalhar, gente. Vi Silvana fazendo um post maravilhoso, uma pessoa perguntou, você vai voltar também? Eu não vou, mas eu tô muito feliz por quem voltou. A galera que não tá no projeto, tá numa torcida muito grande. Até porque eles fazem parte da família, da história, né? Da rádio. Então fiquem felizes, meus amores. Tá todo mundo feliz, tá tudo certo, viu? É isso. Exatamente. Gabriel, consegui mais um anúncio aqui pra você, ó. Eliezer, Vale Móveis, abraço. Gabriel tá te ligando, tá te mandando a fatura aí já. O Júnior já tá também fechado, ele falou o Júnior, aqui, ó, no meu que é WhatsApp. Advogado, que vem na Sol falar das multas e tal, ele mandou uma mensagem pra mim e falou: passando o Covid, quero anunciar no Eu Que Sei. Opa, coisa boa. Ontem, Marcelo da Cauana Frutas também, lá do Ceasa, vai anunciar com nós. Aí, Gabriel. Quero só lembrar o pessoal lá da antiga Lee Stars League, que hoje é aquele ponte, aquela surf shop famosa ali na Rua do Coronel, como é que chama? O Lino esqueceu. Puxa, esqueci o nome. Não, é uma nova surf shop. Como é que é? O Tavinho acho que sabe. Como é que chama aquela surf shop? O Tavinho tá mais conectado ali no YouTube. Vamos fazer uma pesquisa no Google pra gente dar a nota direito. Bom, vamos tocar a música do Flávio, pô. Ele pediu aqui. Não é um programa de pedir, mas a gente toca. Vamos embora. Um beijo, meu bem. Os gaúchos. Chorando e esperando amanhecer. As coisas aconteciam com alguma explicação. Depois da última noite de chuva, chorando e esperando amanhecer. Mãos, mas o ódio cega e você não percebe. Mas o ódio cega. E eu que tenho medo até do seu olhar. Mas o ódio cega e você não percebe. Mas o ódio cega. a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down, down. What? Sorry, just quickly. What if it's da da da da da da da down down down da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Show me what you want. Show me easy. Show me honey. I'll be what you want. And it's physical. Keep it spinning. Show me what you want. Show me a piece of your heart. A piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch. It's never enough. I'm turning you up to get down, down, down. Da da da, da da da, da da da, down, down, down, down. Down, down, down, down. Show me easy. Show me honey. I'll be what you want. And it's physical. Keep it subliminal. Show me what you want. Estamos de volta com euquesei.com aqui na sua Estéreo Vale. Eita, deixa eu abaixar meu fone aqui, senão vai ficar doido. Sabe o que me faz lembrar? Esse fone alto, é. Sabe o que me faz lembrar? Quem? O João Luiz. Usava fone alto? Usava fone alto. Você lembra, França? Por falar em João Luiz, pra galera que tá chegando agora, a gente fez uma expectativa aí, talvez muita gente não tenha ouvido, com os locutores, com alguns locutores que a gente conseguiu, falando da volta da Estéreo Vale. Então vou mostrar todo mundo que participou desse projetinho aqui. Vamos colocar todo mundo no ar, Giloca? Vamos lá. Então vamos lá. Oi, eu sou a Cláudia Martins e eu tô aqui pra te fazer um convite. Dia 1º de julho, sintonize 103,9. Sabe por quê? Porque a Estéreo Vale está de volta. É isso mesmo que você ouviu. A Estéreo Vale está de volta. E eu tive o prazer de trabalhar nos anos 90 na Estéreo Vale e tenho certeza que será um sucesso. Gente, a Primeira FM está de volta. Então já sabe, dia 1º de julho, sintonize 103,9. A Primeira FM. Boa, Claudinha Martins, né, Lino? Ô, Martins, grande, que saudade. O Lino trocava de horário com a Cláudia Martins. Na hora do aniversariante do dia. Né? A gente lia mais de 100 aniversariantes por dia. E depois ela trocava comigo. É, trocava com você no arquivo. No arquivo. Exatamente. Beijo, Krau. Chama a Kraut de Krau. Deixa eu só dar um alô aqui. O Daniel Loretti está no Canadá ouvindo a gente. Grande Loretti. Ô, Chile, mandando um abração especial pra você. Opa, o microfone. Oi, Dani, tudo bem, Loretti? Quanto tempo. Loretti, que legal. Que é o Messias Jordi. Agora tem um cara que o França teve a responsabilidade de substituí-lo. Olá, aqui fala Davi Roque. E olha que alegria saber que a Estéreo Vale está voltando ao ar. Uma rádio tão importante, tão fundamental na vida de tantos profissionais, feras mesmo do rádio. E eu tenho certeza de que este projeto, tocado por uma galera muito talentosa, é receita de sucesso. Sucesso em FM. Parabéns, Estéreo Vale. Bem-vinda de volta. 103,9, a Primeira FM. Boa! Eu vou Gente, deixa eu contar. Vocês são ouvintes, né? Eu já fui ouvinte da Estéreo Vale na época do Ricardo Vasconcelos e do Davi. Cuca. E eu tinha. O Cuca, o Gagá. Eu tinha um sonho de casar com o Davi. Era um sonho casar com o Davi. Mas ele sabe disso. Ele sabe, ele soube depois. Davi, aí, Davi, você tá vendo, Davi? Tá aí, vendo que você perdeu? Aí eu troquei. Aí eu troquei. Daí eu peguei e comecei a ouvir a madrugada e comecei a pedir a música Making Love, que eu sabia que o Ricardo Vasconcelos ia escolher toda noite. Caramba, três você da pedia manhã. Air Supply, Making Love. Aí, Gagá, você tá, o Gagá tá ouvindo a gente lá em São Paulo. Tá. Eu amo a Dilane, a filha dele maravilhosa, que tem uma marca chamada Vivo de Arte maravilhosa. Aí eu pedi o Making Love. Eu sabia que ele ia escolher. Aí ele escolhia todo dia. Eu falei, gente, eu sou apaixonado por esse homem, quero casar com ele. Fui buscar o prêmio com o Ricardo Vasconcelos. Ele vira pra mim, bota a mão no topinho da cabeça e faz assim: quero que a minha filha seja que nem você. Então, já que você falou nunca nele, vamos mais, ouvir. Vamos ouvir. Nunca mais. Oi, pessoal. Aqui é o Ricardo Vasconcelos. Eu sou ator, dublador e radialista. E como radialista, eu tive o prazer, a honra, o privilégio de ser locutor da Estéreo Vale, a primeira FM, 103,9. E eu tô passando por aqui pra fazer um convitaço pra você. A partir de 1º de julho, sintonize 103,9. É isso mesmo. A Estéreo Vale, a primeira FM, tá voltando, tá de volta. Estéreo Vale, a primeira FM, 103,9. A partir de 1º de julho. Boa, Ricardo Vasconcelos, abraço. Boa. Filho dele, Pedro, um dos dubladores importantíssimos de São Paulo. Ele é demais. Já que você falou em Pedro. Alô, pessoal, aqui quem fala é Pedro Sani. Trabalhei na Estéreo Vale de meados dos anos 80 até meados dos anos 90. Foram 10 anos intensos, cheios de alegrias, realizações e muito aprendizado. Estou feliz demais pela volta dessa emissora, que é referência não só no Vale do Paraíba, como em todo o Brasil. Parabéns e sucesso a todos os profissionais que estão de volta para fazerem com competência essa rádio maravilhosa. E parabéns também para você, ouvinte, que terá de volta a Estéreo Vale no seu rádio. Estéreo Vale, a primeira FM, 103,9 no seu dial, São José dos Campos. Boa, boa. Sani. Sani, sonhei com você essa noite, Sani. Olha só. Sonhei um sonho, Sani. Cabeludo. Super Sani. Eu contei pros meninos o sonho, né, cabeludo? E você sabe que o Sani, ele trabalhou comigo em São Paulo. De uma forma que a gente nunca viu. Tudo bem. Mas o Sani, um dos culpados de trazer o Sani aqui pro Vale do Paraíba foi o Lino aqui. Ah, aí, legal. A gente trabalhava aí, na PU FM. Aí eu falei, Sani, tá precisando de um cara lá. Você topa? Topo! Na hora, vem embora. Querido. E aí nunca mais saiu do hoje Vale. Hoje o Sani é amigo de artista, filho. Ele é empresário do Daniel ainda, não? Ele tá agora com o Hugo Thiago, ele tá Lua Santana. Tá pegada, gente, Camilo tá ouvindo a gente. Que legal, fala, Camilão. Ofertos! Camilão, Carretu. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Um beijo, Camilo. Legal, Camilo. Vamos fazer intervalo rapidinho, já volto? Você quer mais uma surpresa? Não, não, daqui a pouco tá. Depois do intervalo tem a gente tem mais locutores, tá okay. Bom? Tá bom, tá bom. Vamos lá. O conhecimento é um chamado, um despertar, uma espécie de brilho no olhar. E se tem uma coisa que só o conhecimento faz, é mover o mundo. E mesmo neste momento, o seu mundo não pode parar de girar. Não adie nenhum dos seus sonhos. São Lucas, o conhecimento não pode esperar. O Vale Sul Shopping agora tem um drive-thru para você fazer suas compras. Acesse o site valesul.shopping com os telefones das lojas, faça sua encomenda pelo WhatsApp e retire com segurança no drive-thru do Vale Sul Shopping. Dicas Projeto Rio Vivo. Procure esvaziar garrafas e recipientes de plástico, vidro ou metal para enviá-los à reciclagem. Não coloque papéis ou outros objetos dentro deles. Isso pode inviabilizar a separação e o reaproveitamento do material. Dicas Projeto Rio Vivo. Iniciativa Bandivale e Instituto Bandeirantes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. A primeira FM. Bora? Eu que sei. Estéreo Vale. Gente, queria pedir desculpa pro pessoal do WhatsApp que eu acabei de quebrar o chip. É. Como você quebrou um chip na estreia? Sério? Quando eu fui arrumar, eu quebrei. Mas o que aconteceu, chefe? Ela quebrou o chip. É tanta emoção que ela quebrou o chip. Eu fui arrumar, eu quebrou o chip. Cara, a gente tem que mandar um alô muito especial aqui pra Jaque de Taubaté. Jaque. Jaque que, puxa vida, nossa ouvinte número um, né? Se tem um ouvinte número um, é ela. Cara, né? A Jaque tem tudo dessa tudo rádio. Tudo da Estéreo Vale. Né? Tem tudo, manda, tem páginas, tem fotos, tem história. É isso. Abraço, Jaque, valeu. Jaque. Ah, o Paulinho, será que tá ouvindo a gente? Falou assim, eu lembrei do Paulinho, que ele trabalhava muito no estúdio, né, com isso. Ah, o Paulinho Ramalho? Paulinho Cacunda. Ah, o Paulinho Cacunda. O Paulinho, nosso produtor, legal. O Paulinho querido Braço também. Paulinho Cacunda. Paulinho tá ouvindo, Elisângela um abraço. Costa tá com a gente lá no, na live, na nossa live pelo Facebook. André Luiz Guimarães, Júlio César Camargo, Cibele. Será que é a Jaque que vocês estão falando? Não, não é a Jaque, não. Anderson, Luciano, quero João Paulo, no ar. Leandro Marçom. Ah, beleza, pra agora. 39... Então deixa eu só falar pro pessoal do WhatsApp, vocês me perdoam, a culpa foi minha. Você falou telefone antigo, né? Não, 3925-7007, né? Ah, 7007. É. Vocês me perdoem. Você ia falar o 4000. Eu vou arrumar, ó, deixa eu falar, é culpa minha mesmo, vocês me perdoem, o Gilson não tá atendendo o WhatsApp. Vou arrumar eu mesma pra até o horário do Lino resolver. Tá bom, chegou. Obrigado, com o Durex. Nós temos um manda-bala, né? É, vai lá colar com o Durex a parada. Bom, seguinte. Manda um alôzinho especial aqui pro aí, Neto no... Candalito, que tá ouvindo a gente Neto lá Candal. No Rio. Neto Candal, que gravou pra gente também, né? Gravou, tem aí? Gravou, tem, vamos colocar. O Candalito, depois alô, a gente vai... Alô, Candalito, das Candangas. Conta a história um pouco do Candal aí, Lino. Candalito... Fazia que horário? Candal fazia de manhã, cara. De manhã? Ele vinha de bike, ele morava lá no Jardim Alvorada, vinha de bike trabalhar. Uma Caloi 10 que ele ganhou do Décio Matos. Caloi 10. Ó, Caloi 10. E aí ele fazia o horarinho dele das 6 da manhã até as 10 da manhã. O engraçado é que tem uma passagem no estúdio, assim, ele veio do Rio, né? Ele tava fazendo folga na Rádio Cidade do Rio, 102.9. Ele veio do Rio e trouxe uma gaviota. Ele, sabe a gaivota? Gaviota? Gaivota. Sabe aquela gaivota de madeira que se põe assim, ela fica balançando? E pendurou no microfone, em cima do microfone, assim, sabe? Ficou um negócio. Você chegou no estúdio pra trabalhar e aquele negócio uma, pendurado. Uma gaivota. Então vamos ouvir o Candal. Candalito. O homem da gaivota. Abraço, hein? Olá, galera do Vale. Aqui quem tá falando é Nato Candal. Eu tive orgulho e o prazer de trabalhar na primeira FM na década de ouro, de 83 a 88. E saber que ela está de volta no mesmo Pátio Canal é simplesmente demais. Parabéns ao Grupo Band. Bem-vinda ao seu lugar, Estéreo Vale. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, Candal. Boa. Bom, vamos tocar a música então? Vambora. Vamos tocar, né? Daqui a pouco. Tem ouvinte aí na linha, Chile? Você tem que soltar pra mim. Ah, tem que soltar? E onde solta aqui? Sina, aí. Soltar. Prender, eu sei, soltar e tem que chamar um juiz. E ele é advogado, hein? Juiz, fez promotor, o curso. Alguma coisa aí. Aí soltou, pô. Super fácil soltar, Chile. Agora você sim. Não falou antes. Que era abriu fácil. O canal. 3925-7007. Liga aí pra bater papo com a gente. Vamos entrar no ar, falar o que você tá achando dessa volta, trocar ideia. Aí, a Chile já atendeu, já vamos colocar no ar direto. Quem é? Quem? Júlio, vai estar. Então, vamos lá, o Júlio. Cadê? Vamos lá, ah, o. Não, eu tenho que fazer aqui primeiro. Isso, faz aí primeiro. Faz o trem primeiro aí. Pronto. Fala, Julião! Alô? Oi? Fala, Gilson. Beleza? Valina, que é o Júlio que você conhece, lá do Vila Real. O Júlio que você conhece, né? Ô, Júlio, esse cara também é um fã número um, ponto A, né? É mesmo? É. Ele, pô, ele sabe tudo de rádio, trabalha no Vila Real. Tudo bem, querido? Tudo bem, viu? Eu produzi um CD aí com a vinheta da Estéreo Vale, um flashback muito louco. Puxa, que legal, Júlio. Muito obrigado, Júlio. Puxa. Ó, fala com o seu patrão. Eu sei que vocês pudessem voltar, mas eu tô feliz que tenham voltado. Que bom que você tá feliz, Júlio. Fala com o seu patrão do Vila Real já pra isso. Patrocinar. Já dá um alô aí, viu? Alô, Vila Real! Um grande abraço. Deus abençoe vocês. Amém. Você também, viu, Júlio? Muito obrigado e continue sendo essa pessoa bacana que você é, tá bom? E abração. Rock and roll. Ok. Valeu, sentiu, Júlio. Né? Bom, vamos tocar um rock pra ele. Vamos lá, fala assim. Tem mais ouvinte? Toca Raul, hein? Toca Raul. Detesto o Raul, gente. Pelo amor de Deus, foi só uma piada. Não é o Raul, mas é o Rapa. Eba, adoro. La la la la la.

73,9 da Jaquete Sem o Som aqui no eucsei.com, Xiloca. No oferecimento da Original Veículos e também da Tenda Atacado com a gente, nossos parceiros que vão estar todos os dias, né? Sempre de segunda a sexta, do meio-dia a uma da tarde, um programa muito divertido com a participação também do André Vasco, que sempre vai trazer convidados importantes, conhecidos nacionalmente para conversar com a gente. A gente vai falar muita coisa legal, vai se divertir, papo sério, vai ter papo sério, claro que vai, mas também vai ter papo divertido. Eu, Gilson e André Vasco, esperamos vocês todos os dias. Vai ter WhatsApp para você participar e tem também o 3925-7007 para falar. Exatamente. Bom, é o seguinte, além do... Tem um zoom, é o mic do Fran. Acho que é do Lino. Bom, é o seguinte, deixa eu mandar um abraço aqui pro Bolha. Grande Bolha, Mr. Bolha, abração. O fitaço do eucsei.com, grande Bolha. Eu falo pra ele, o Bolha é o produtor do Peleco. Surdinho ouvindo a gente. Grande Surdinho, abraço. Surdinho, gente boa pra caramba. Silvana, tá? A Guida tá ouvindo a gente, a estúpida. Nos anos 2020 não pode falar que é estúpida, né? Mas o apelido dela era estúpida, né, Cali? Deixa eu mandar um abraço também pro... Stupers, lembra? Stupers. Vieira e o grande Vieirão, abraço, viu? Vieira, gente. Vieira é maravilhoso. Rei do esporte. Exatamente. E o nosso Botinho. Aí, Botinho, abraço. Marcelo Monteiro. Ah, os meninos também, né, gente? Vamos falar, os meninos do jornalismo, que são crianças, claro, de 20, quantos anos eles têm, gente? Pedro, Marvin, Israel. Lucas, minha mãe do Pedro ouviu, eu que sei. Meu Deus do céu, o menino tá ali fazendo jornalismo. Esse que é o grande barato, né? A gente também. Esse que é o grande barato, Chico. Impressionante, Fran. Mas essa história, essa amizade, essa loucura que passa de geração para geração, Estéreo Vale de volta, e aí você vê, né, a pessoa, pô, ouvia tal programa, ouvia isso, ouvia aquilo, daí você vê o cara tá casando, o filho. O Marvin chama Marvin por causa da música. Do Titãs. Então você fica assim... Todo dia eu chego aqui na emissora e falo assim, Marvin, agora é só você. Muito bom isso. Vamos pro telefone, tem ouvinte. Vamos sim, a Carla tá na linha. Oi. Hello. Fala, Carlinha. Eu voltei, agora... Diga, Carla. Agora, aí é o seu lugar, gente. Que prazer falar com vocês. Prazer é nosso. A rádio tem uma história na minha vida muito legal. Tem várias passagens. O meu primeiro celular eu ganhei numa promoção da rádio. Olha. Eu conheci o Rafa numa festa da rádio no Barcelona. Nossa. Primeira vez que o Rafa veio a São José, inclusive. Ah, é? Foi, me lembro. Opa! A minha sogra tinha uma loja, a Shirley fez as vinhetas. Celina Bijuterias. Celina Bijuterias. Lembro. Isso mesmo. O Carlos foi conversar com a gente na loja. Exatamente. E eu escolhi entrar hoje ao vivo pelo modo antigo. Exatamente. Ficar ocupado. ficar com o dedinho na rediscagem. Ô Carla, quantos anos tinha a sua filha quando você levou ela de cabelinho vermelho, que a filha dela viu meu cabelo vermelho e pintou de vermelho também? Quantos anos ela tinha? Ela tinha 5 anos. Quantos anos ela tem hoje? 19. Meu Deus. Caramba. A filha dela foi com a camisetinha do Eucsei e o cabelinho rosa na rádio. É, petitiquinha. Por causa da Shirley. Ah, meu pai. E agora eu tenho o Luca de 5 anos. Então eu tive esse espaço de tempo pra poder levar um outro filho com 5 anos na rádio de novo. Ai, que bacana. Verdade. Carlinha, a gente agradece muito, viu? A gente estava tendo um papo aí no grupo da galera que participou do chat do Eucsei e fala que o sucesso do Eucsei foi feito mesmo pela participação, porque se eu e o Gilson fizéssemos o programa, colocasse enquetes divertidíssimas, polêmicas, seja lá o que for, mas ninguém respondesse no chat, que era uma novidade. Exato, né, Gil? Chat, né? A gente não teria sobrevivido. Sala de bate-papo. Isso. Exatamente. A gente não teria, e o Gilson com bate-papo Estéreo Vale na sequência, a gente não teria sobrevivido. O sucesso que fosse, a gente não teria sobrevivido sem os ouvintes que insistiram em participar com a gente, né, Gil? Exatamente. Foi muito legal. Foi muito legal a história. A gente é muito grato. Por isso que a gente quis trazer esse programa de novo, pra gente relembrar, inovar e continuar essa história aí. Um beijo, viu, Gatona? Não temos mais a Celina Bijuterias, a loja infelizmente fechou, mas eu vou abrir um comércio pra poder participar. Boa! Volta com a gente. Um beijo. Beijão, valeu, gente. Valeu, Carla. Valeu. Beijo pro Celso Meneghetti. Cristian Santana. Fala, Cris. Um beijo, Cris. Abraço. Cristian Santana também é um dos caras que, desde o início lá da web, trabalhou muito com a gente pra isso acontecer. Valeu, Cris. Meu beijo especial vai para... Aline Capelli, que está nos Estados Unidos ouvindo a gente. Legal, Aline. Aline Ramalho. Patrícia, que foi uma das minhas primeiras telefonistas e também que fez a locução junto com a gente. A CrossFox, também, que trabalhou com a gente. A Pri, que tá ouvindo a gente agora. São as meninas que atenderam o telefone. Sem elas, também, a gente não consegue fazer nada, porque são elas que fazem a ponte. Exatamente. Né? A Aline se tornou uma locutora, apresentadora, a Paty fez faculdade, todas elas fizeram muito sucesso, então a gente fica muito feliz que as meninas mandaram sua vida pra frente e fizeram sucesso também. Então, sem essas pequenininhas, que agora já são grandonas, né? Mas eu chamo elas de filhotes. A gente não teria conseguido nada também. A gente tem essa gratidão pelas meninas do telefone. Gente, tem uma galera que, nossa, muita promoção com a gente. Tem, ó, Marquinhos Canalô mandou um abraço aqui, foi muita coisa com a gente. Fala, Canalô! Homem do reggae! Também, Nando Sapuca aí, Paradiso! Oi, Nando! Grandes noites. Nandinho, grande abraço. Obrigado por ter você de volta. Aliás, quando passar a pandemia, já estamos esperando teus shows aqui, viu? Verdade. Vamos fazer tudo de verdade, novo. Verdade, verdade. Tudo aqui na Estéreo Vale, hein? Vou mandar um abraço também pro grande DJ Valtinho Bernaca. Grande Valtinho! Tá lá na gringa ouvindo a gente. O cara que teve uma casa que marcou história em São José dos Campos. Music Circles. Circles, né? Então o Valtinho também faz parte da Estéreo Vale. E abraço pra todo mundo. Mandar um abraço também pro Delano, né? Tá ouvindo a Delano gente. Delano Balata. Balata. Grande Delano. Abraço pra todo mundo aí. Certo? Certo. Bom, a gente tá falando de coisas novas, de coisas do passado. E hoje já tem estreia aqui na Estéreo Vale, além desses programas todos que a gente mostrou aqui. Opa. Um cara que fez muita história na concorrência. O Galo! Tem... O Galo tá ouvindo. O Galo! Renato, Renato. Aí, hoje, ele é hoje ele é Renato Carnevale, né? Exato, Carnevale. Respeito o Carnevale, mas era na verdade o nosso Galo da madrugada. É o Galo da madrugada. Naquele tempo era um frango. Exatamente. Bom, então, esse cara fez parte da concorrência, mas agora tá aqui com nós. Fala, rapaziada, tudo bom? Tudo certo? Sabe que a rádio, eu tô muito feliz que a rádio que fez história em São José dos Campos está de volta aí no Daio pra alegria geral da nação, né? Estéreo Vale. E quem tá fazendo parte dessa nova equipe tá de volta aí é o Banana. Sou eu. Tudo bom? Com o Banana Show, a partir das 7 horas da noite, você vai estar curtindo aí flashback, lançamento, música romântica, reggae, rock and roll. É um programa completamente quebrado. Pra você poder, é claro, ficar no volume máximo segunda a sexta aqui na Estéreo Vale, tá bom? Então não vai perder, não. A partir de hoje também tem segunda a sexta Banana Show na Estéreo Vale. A primeira FM. É o Banana. Bem-vindo, Bananinha! Esse faz parte é bom, aí da equipe céu. Da Estéreo Banana. Jesus, é sensacional. Amado. Hoje, 7 da noite, viu? Ele foi pro Guinness, né? Banana bateu recorde. Mais ficou tempo no ar. No ar, direto. Exatamente. Tá agora na nossa equipe aqui fazendo nossa, o Banana Show. Esse menino é bom, Jesus. A partir das 7 da noite, você voltando do trabalho, né? Voltando aí. Vai estar na melhor companhia. Exatamente. Tem o Bananinha aí pra te acompanhar. Ah, quero mandar um beijo também pro Pepelo, Maurício Morales. Não sei se ele tá ouvindo. Tá fazendo de difícil, como ele sempre faz, né? Mas eu conheço, a tua intimidade, posso falar. Um beijo pra você, Pepelo, que eu sei que você tá embaixo do cobertor vindo escondido. Olha, na prática, esse programa teria que acabar agora. Só que a gente vai esticar mais meia hora hoje, que hoje é dia gente, de festa. Gente, tá ao vivo, eu tô dando uma arrumada no top aqui, pagando um peitinho na internet. Olha já lá, foi, olha lá, Tavinho. Olha que baixaria, o Tavinho não me avisa lá, ó. Já eu tô era. Só arrumando o top aqui da T-Rock e tá aparecendo. Ah, Tavinho! Tem nudes na internet agora. Aumentou a audiência agora. A saudade de botar nudes na internet. Outro cara que eu esqueci, que é tanta gente, a gente vai lembrando. Ah, Flávia Arruda. Flávia Arruda. Flávia Arruda, grande sim. Flavinho. Tá lá no meu Instagram Flávia. Sempre. Ralf tá ouvindo a gente, um beijo. Faués, quero mandar um beijo pro Faués. Ralf também ouvindo a gente nesse momento. Legal, beijo. Bacana. Vaninha, professora da Univap, junto com o Celso Meneghetti, um beijo pra você, viu? Mandar um abraço também. Pro Flecha, Luciano Flecha. Ah, Lu, meu o Deus, Lu, maravilhoso. Um beijo descasa. Pra você. Eri, um dos maiores decoradores de São... Eri, vem anunciar a sua empresa aqui com a gente, Eri Decorações. Vai ser sucesso, viu? Venha. O que o Celso tá dizendo aqui? O Celso tá dizendo que já falou meu nome? Já. Tá cobrando aqui, já falou meu nome? O Celso mandou uma mensagem pro Gil dando uma dura nele. Só toca música boa, hein? Você vai passar, hein? Celção, pode ficar tranquilo que é Estéreo Vale. É Estéreo Vale, rapaz. Your son, oh. o Post Malone com Circles aqui na sua Estéreo Vale 1 em 9. Só musicão de qualidade, hein, Gilson? É o XC.com bombando aqui, muita gente participando. Que legal tá de volta, cara. Muito bom, Lino. É. Bom, vamos bater um papo com um cara agora que foi um dos idealizadores dessa volta da Estéreo Vale, que é o cara que Wagner. Vem torcendo há muito tempo, né? Muito tempo fazendo campanha na internet, movimentando rede social. O cara fez movimento com artistas pra rádio voltar, me mandava, a gente se falava sempre. Chegou o momento, Wagner. Queria que você falasse aí como tudo começou até chegar nesse momento aí. Fala, Wagner, beleza? Beleza, Gilson. É, artistas nacionais e internacionais. Internacionais. Né? Conta pra gente aí, como é que foi? É, chamá-los porque eles fizeram parte da história da rádio também, né? Uhum. E eu, como sou ouvinte da Estéreo Vale desde o início também, muito de música eu aprendi com a Estéreo Vale. E eu queria muito que as pessoas da atualidade, os mais jovens, também tivessem essa oportunidade de aprender com a Estéreo Vale o melhor da música. Legal. E aí, como que você teve a ideia? Começou lá. Foi quando isso? 2017 que você começou a campanha? Começo de 2017, né? Aham. Uhum. É, depois ela voltou pra web, pra eu web. Dei maior força. Foi. Mas a ideia é que voltasse pro FM, né? Uhum. E aí, tá feliz? Super feliz, super feliz. E o cara conseguiu, assim, umas coisas incríveis, né? Ele conseguiu falar com o Double, né? Do... Double, Wayne Rome. Ele conseguiu umas falas pro pessoal pedindo pra voltar à rádio. Incrível isso aí, depois Wagner. Depois você passa pra gente colocar no ar essa parada. Eu tô aí, preparando uma surpresa também. Ah, é? Opa! Conta aí pra gente. Conta aí pra gente. É um ariano mesmo, né? Que é na hora. Surpreenda-me. Ô, Wagner, fala o endereço da sua página, que você tá fazendo a cobertura dos bastidores. Depois, quem quiser acessar, como é que é? Sim, São José dos Campos, antigamente, em todas as redes sociais. YouTube, Facebook e Instagram. Legal, Wagner. Obrigado pelo apoio, obrigado pela força. Obrigado, Wagner. Valeu. Você tá aqui, ó. Você tá, faz parte da história aí. Valeu. Tô super feliz. Que legal. Continue pra sempre. A gente também. Obrigado. Dependendo da gente, claro, né? Então vamos lá, vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Bora lá. Vambora. O Vale Sul Shopping agora tem um drive-thru pra você fazer suas compras. Acesse o site valesul.shopping com os telefones das lojas, faça sua encomenda pelo WhatsApp e retire com segurança no drive-thru do Vale Sul Shopping. O Ministério da Saúde recomenda o uso da amônia quaternária na desinfecção de pisos e ambientes contra o coronavírus. A Vancil Saúde Animal apresenta Vancid 10, um desinfetante à base de amônia quaternária de alto rendimento com agradável fragrância herbal, super concentrado. Um frasco rende 500 litros. Vancid 10 é seguro para cães, gatos e pássaros e pode ser encontrado nos principais pet shops e lojas agropecuárias. E também no nosso super parceiro, todas as lojas da rede Polipet. Informações no site vancil.com.br. Empresas, pequenos negócios e serviços, todos fomos atingidos pela crise decorrente da pandemia. É hora de divulgar ainda mais os produtos e serviços, mas muitos estão sem recursos. Para ajudar o seu negócio a sobreviver na crise, nós da Regional Marketing criamos o SOS Marketing, uma assessoria grátis e espaços na mídia sem custo. Informe-se como participar em regional.com.br. As inscrições vão até 15 de julho. Grupo Bandeirantes de Comunicação. Nossa, a gente entrou no clima agora, hein? É, do arquivo 1039. Delícia, daqui a pouquinho às 10 da noite com ele, França. Isso aí. Vamos matar a saudade, gente. Começar a matar a saudade, que tem muita saudade pra matar, viu? Olha, tem histórias aqui, o pessoal se manifestando na internet. Puxa. E é um grande. Não, o grande barato é esse, né? Você pegar e falar assim: olha, tem um pessoal que curtiu o arquivo 103 e curte até hoje. Até hoje. Exatamente. Isso é muito. Isso, essa grande amizade da Estéreo Vale, esses mais de 30 anos, é uma coisa que move muito, mexe muito com a gente. É, as pessoas acho que não têm noção do que tá passando na cabecinha da gente hoje. Porque tem muita. Tá, volta um filme, assim. Isso é muito legal. Boa. Muito, muito mesmo. Como eu falei agora há pouco ali, tá muito em moda falar raiz, né? Motorista raiz, radialista raiz e a rádio raiz. Rádio raiz. Vamos falar com o ouvinte raiz agora. Deixa eu só, dar um beijo na Aline. A Aline tá nos Estados Unidos, ela não tinha conseguido ouvir a gente. Olha que chique. Aline Capelli, o bebezinho dela. Li, um beijo pra você, meu amor. Você não conseguiu ouvir a gente. A Aline hoje é uma mamãe, né? Ela foi nossa apresentadora do Oxei junto comigo e com o Gilson, a Aline Capelli. Hoje ela é uma mamãe maravilhosa. Mora nos Estados Unidos, na Califórnia, em São Francisco. Casou, é uma mãe linda, maravilhosa. Tem um bebê fofé. Lindérrimo. Um beijo pra você, viu, Li? Você tem saído muito bem no papel de mamãe, viu, boneca? Ela baixou o aplicativo. É. Tá ouvindo? Baixou o aplicativo e tá ouvindo a gente fora do país. Legal. A gente é beleza. Muito... Beijo, meu bem. Okay. Vamos lá, vamos pro telefone. Oi. Alô? Alô? Opa! Fala, Jussão! Opa! Falo! Quem fala? Flávio Arruda! Ô, Flavião, aê! Ô, Flávio! Tudo bem? Rapaz, dá até um fio na barriga. Pode crer. Lembra, Jussão? Que show, cara. Parabéns vocês aí, ó. Equipe nota 10 mesmo. Que legal, Flávio. Bacana que você tá feliz aí com a volta da rádio, cara. Muito bom. Olha, muito bom mesmo, gente. Olha, eu só falar pra vocês, cara, eu tô na correria aqui, na minha empresa. Quem sabe não se empresa logo aí, hein, Jussão? Aí, opa! Dinheiro, Gabriel! Dinheiro. Mais um, Gabriel! Gabriel, que... tá na escuta! Pelo amor de Deus! Daqui a pouco eu passo o telefone do Gabriel, cara, no ar, hein? Hoje tá uma correria. Que bom! Eu não parei pra nada. Que eu bom, tô Flávio. Aqui na cidade de Jardim parado aqui agora. Não, eu tenho que ligar pra esses caras, eu tenho que falar com eles. Pô, que legal, Flávio. A gente fica feliz, viu? Obrigado aí pela ligação. É isso aí, põe na memória aí seu rádio e não tira mais, hein? Um beijo, meu bem. Não, aqui nunca saiu, né? Ah, boa. Legal, legal. Beijo. Legal, Flávio, abraço. Abraço. Tchau. Consertei o WhatsApp. Mentira. Olha. Pegou o Durex? Dei uma cuspida. Nossa. Colou, que poderoso, bicho. Ah, o veneno, né, bicho? É o veneno, sério. Meu veneno cola tudo, velho. Sua amiga Janita, velho. Ah, tá achando. Colei aqui com o veneno. Gente, já tá funcionando. Muito obrigada quem teve a paciência. Agora sim eu vou com o Diogo, tá aqui. Meu Deus do céu, que loucura. Decaiu tudo aqui agora. Devagarzinho eu vou conversando com o pessoal que tá participando. Tá, obrigado pela paciência. A Lariguti tá aqui. Muito obrigada, viu, paciência. Desculpa, gente, eu sou um pouquinho atrapalhada, mas acaba que a gente vai resolvendo, tá certo? Tem mais gente falando que assim, ah, eu tenho uma empresa, eu vou anunciar, a gente super quer que anuncie, gente. É isso, a gente não tá brincando. Pessoal, não tá brincando, a gente tá falando sério. Mesmo, não tá brincando, quer. Não. A gente tá falando sério. Ó, garagem autoestética. Aí, queremos, tá, queremos, claro, então. Opa! Precisamos! Precisamos! Vamos mais um aqui, vai lá. Estrevale. Alô. Opa! É o Bento que tá falando aqui. Bentinho! É ele? É o Bentinho? O rei do rádio! Ô, Bentinho! Facebook. Olha aí. Se o Bentinho entrar no ar, não vale, cara. Não vale. É o cara do rádio. É o cara, o cara sabe tudo. De todas as rádios. De todas as rádios. Se perguntar o que aconteceu... Quem vai comprar, quem vai vender, quem vai acabar. Esse é o Bentinho. Ele sabe quem vai ser mandado embora antes da gente. Exato. Abraço, Bentinho. Obrigado. Tchau, Bentinho. Obrigado. O Bentinho é uma belezinha. Ele acompanha a gente, acompanha todas as rádios. Ele é apaixonado por rádio. Ele antigamente, ele andava com um radinho pela cidade, né? Sim. Ele é um menino muito, muito especial, muito bacana. Ícone da cidade. Ícone da cidade. Todo mundo conhece o Bentinho, né? O Lunático Dançarino e o Bentinho. Bentinho, Lunático Dançarino. Quem não conhece, não é de São José, né? É de São José. E o Roberto Carlos também, lembra dele, não? Lembro, mas eu não vejo ele faz tempo, menino. É, parece que ele foi embora também. Bora. Alisson, um beijo pra você que tá ouvindo a gente. Olha, eu vou fazer um agradecimento especial aqui, que acho que é só eu mesmo que vou fazer nesse caso. Matheus, da Pedro Henrique Matheus, os meninos do sertanejo me mandando boa sorte, desejando beijo. Eu tenho muito a agradecer a galera do sertanejo que me recebeu durante todo esse tempo, né, que eu estive aí fora da Estéreo Vale. Eu fui muito bem recebida pela galera do sertanejo. E eles são tão queridos que eles estão mandando aqui. Ai, que legal, voltou, que bacana, não sei o quê. Que bacana. Então, um beijo, meninos. Eu agradeço muito, de verdade, esse carinho que vocês têm comigo. E sou muito grata a essa galera que me recebeu tão bem. Fiquei um tempão lá. O pessoal do rock ficou bravo comigo, puxou a minha orelha. Mas, ó, tem Sherlocka pra todo mundo, viu, gente? Tá sobrando. E cada um foi pra um ramo, né? Um estilo de rádio, né? Exatamente. Eu estava lá na Band Vale, tudo bem. Excelente também, delícia de rádio. Flashbacks, anos 80, 70. E agora estamos de volta aqui. Pra casa. Com a turbina a todo, né? É isso aí, Lino. Vamos tocar música e daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, Bruno Mars. Swimming in your words of inspiration. Sei.com. Acostumei a ter toda a tua beleza entre os meus versos. Me ensina um pouco de ti, que canto mais sobre você. Enquanto o sol não vem, te admiro até o amanhecer. Deixa eu querer enfrentar meus problemas. Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas. Deixa eu querer voar, enfrentar meus problemas. Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas. Samuel Rosa, de longe te vejo, mas pouco de ti eu sei. Descanse serena e tranquila, que logo o sol já vem. Como sou eu que tão fácil cair na sua? De tantos que já me pediram, eu fiz até alcançam pra lua. Deixa eu querer Samuel Rosa. Uau, que musicão, hein? Né? É, musicão. Menino talentosíssimo, Vitor Clay, muito bom, né, cara? Com a assinatura do Samuel Rosa aí, né, cara? Mas um produto Rick Bonadio. Você sabe Produções. Que tem muita gente perguntando se o Skank realmente acabou? Deram tempo, né? Estão dando um tempo. Estão dando um tempo. Igual a Roupa né? Nova fez aquela vez, né? Turnê de um ano, Skank. É? Vai fazer turnê de um ano. Olha depois, que legal. Depois dá um tempo. Dá um tempo aí. Gasta a grana, depois volta. Mas também não tem onde gastar agora, né? Vamos ficar lá na fazenda em Minas. O Samuel tem um filho especial, não sei se vocês sabem disso. Não, então não o cuidado dele com a turnê e não fazer muito show também, ter um cuidado especial com os shows, é pra se dedicar mesmo à família. Assim como o Marco Túlio do Jota Quest também tem um filho com Down, que é o pequeno, o Theo dele. Então eles têm esse, os dois têm essa preocupação. Caramba. De tempo, né? Uhum. Então o Marco Túlio já faz um trabalho especial com o Down e o Samuel também. Então nessa coisa da agenda, eles estão sempre atentos. Cara, pra poder se dedicar à família. Você sabe o que me fez lembrar agora, né? Na época que o Skank nem era conhecido, chegou na Stereo Valley, o Skank chegou e a gente tava pra montar aquele estúdio novo e aí a Sony veio, né? Pra filmar a gente também, pra até dar uma força pra rádio, pra conhecer o Skank, divulgar o Skank. Pô, foi tão legal, cara, porque os caras estavam começando. Você pegar a gente fazendo história junto com a banda. E hoje. Você lembra? Não, lembra disso? Não, lembro mais ainda. Naquela tarde eu me lembro que eles saíram pra fazer a coladinha Estéreo Vale. Exatamente. Gente, que lembrança, França. Tá na rua e naquele com o Skank colando adesivo da Estéreo Vale. Naquela viatura pequenininha nossa, né? O Vasco tá no telefone comigo aqui. Fala aí, Vasco. E aí? Beleza! A gente tá ao vivo aqui, vamos entrar pro telefone mesmo, cara. Fala aí, meu. Ó, aqui é Roots mesmo, cara. Roots! Raiz, brother. É a volta dos que nunca foram. Ah, é. Que legal. Fantástico. Muito legal, galera. Pô, muito feliz. Muito feliz do convite do Gilson aí, de toda a galera. Eu sou um apaixonado em contar história, em me comunicar. E aí quando ele falou, pô, a rádio vai voltar, pô, desde 2015, não sei o quê, rock, pop, vamos fazer um programa. Eu entrei na loucura de aceitar fazer um programa diário com esses loucos aí. Muito bom. Aqui só tem doido mesmo. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Então eu queria agradecer o convite, mandar um beijo pra todo mundo, pro Fred, pra todo mundo aí. Legal. Beijão. E você que tá escutando, divulgue, propague esse negócio, tipo, que esses youtubers estão fazendo. Dá um like, compartilha. Vamos clique no sininho. Vamos compartilhar coisa boa, porque esse programa, essa rádio, quer dar voz pra todo mundo. Então participa, vai ser uma coisa participativa e vai ser um prazer. Não estarei em loco por causa desse negócio de isolamento social. Estou na minha casinha com meu filho recém-nascido e dando de comer e cozinhando e perdendo medo de panela de pressão, mas todo dia, meio-dia. Boa, Vasquinho! Show de bola! Fala, Chile. O Vasco. Ele tá. Ah, ele vai. Ah, ele já tá aqui, né? Bota, põe no teu. Oi, Vasco, Chiloca, tudo bem? Tudo bem, como é que você tá? Tô bem, meu amor. É bom que você vai trazer a malícia da cidade grande pra gente. Imagina, gente! Cidade grande, ele tá falando aí, vocês que estão na cidade grande, essa cidade aqui é, sei lá, bastante um pouco estranha. Garoto, cidade grande. Olha só, amanhã você tá com a gente, né? Amanhã eu tô, meio-dia a gente tá no ar, né? Então demorou, a gente espera amanhã ao meio-dia, não é o que sei, tá bom? Um grande beijo, obrigado por ter aceitado o convite. A gente fica muito feliz de ter uma energia nova, né? Justo, a gente já fazia há muito tempo, mas ter uma pessoa com histórias novas, é isso que você falou. Eu que sei é muito isso, contar histórias e ouvir as pessoas. A gente fica muito feliz de ter você com a gente, viu? Imagina, meu, vai ser um prazer, vai ser um prazer. Eu adoro esse negócio de multiplataformas, né? Eu tenho esses rótulos de fulano é apresentador de televisão. Ah, o André Vasco, da MTV, da SBT, da Band, da Discovery, da Cultura. Não, é o André Vasco que gosta de falar, gosta de contar história e tá aí sempre pra se comunicar. Seja podcast, seja rádio, seja televisão, seja Instagram, seja no TikTok, só não vai sentir pra fazer dancinha ridícula. Eu não vou fazer, tá bom? Já tem muita gente pagando o mico gratuitamente. Já basta, né? Já tá bom. Essa semana o Rica Benozati, que é o maravilhoso amigo da Dani Calabresa, ele falou no não, se você tem... O Rica Benozati, que é amigo da Dani Calabresa, falou essa semana: se você tem mais de 15 anos, o TikTok não é pra você. É verdade. Puxa, eu tenho TikTok. A diferença, né? Por exemplo, o Mion lá brincando, o Celso Portioli. Com os filhos, com os filhos. Eu acho assim, tem que se divertir mesmo. Eu não vou dançar. E o Rica Benozati é um amigão meu. Eu amo o Rica. Eu conheço o Rica antes de ser amigo da Dani Calabresa, ele era amigo do André Vasco. Ai, que maravilhoso essa referência. O Rica me mandou uma mensagem esse dia dizendo que se eu não usar as velas que eu já trouxe dos Estados Unidos em 2008, já estão podre, eu vou morrer e vai ficar tudo pra minhas amigas. Mas eu não tenho coragem de usar as coisas de casa. Ele contou a história da tia Dirce, que tá com um monte de coisa velha na casa dele. Então o Rica vive pegando no meu. No, ele é maravilhoso. André, ai, quanta gente boa que você conhece. Vamos chamar ele. Pelo amor de Deus, eu vou infartar se ele falar com a gente no telefone. Um infarto. Vamos, vamos falar com ele, vamos chamar toda a galera, meu. Eu acho legal isso. Ainda mais que Estéreo Vale a gente não vai ter preso. Ainda mais que tá 2020, né? Ih, André, eu já vi que você é do babado, nós vamos ficar até nós dois não vai ter. Cinco horas de programa. O Gilson vai mandar nós dois embora, eu tô sentindo. Não vai ter certo. André, nós dois juntos não vai dar certo. Alguém vai ter que sair. O Gilson não tem culhões. Querido, você tá aí desse lado, né? Eu tô aqui, meu filho. O culhão dele tá bem na minha cara, meu bem. Eu que não sou besta. Um beijo, meu amor. Um beijo pra sua família, que eu vi que a sua família no Instagram é linda, viu? Tua família é uma fofura. Valeu. Já fucei seu Instagram, já vi lá tudo. Olha. Já tem uns favor pra pedir. Um beijo, tá? Valeu, Vasquinho. Valeu, gente, fez o meu. Abraço. Então, a partir de amanhã, André Vasco aqui com a gente, ao vivo, leuc100.com. Esse cara é sensacional, meu. Bem-vindo, hein, André? O André Vasco é um cara muito antenado em rede social. Legal. O cara fala de tudo, foi sabe DJ, tudo, né? Trabalhou aqui na casa, trabalhou no SBT. Sensacional estar com a gente aqui. Fala, Lino. Tem aqui uma galera lá da... Mandar um alô especial aqui pra Joana e também pro Fernando, lá da Energy Sport, que tá fechada nesse momento, mas se Deus quiser, volta, hein? Boa. Tem um projeto aí, né? Abraço pro Everton Luquezzi também, que tá lá na sintonia. Abraço, Jarrão! Falei aqui o Everson no começo, falei mesmo. Boa. Abraço aí pro Cleiton, pra galera. Tá todo mundo, tem um monte de gente aqui mandando um WhatsApp aqui. Eu tô nem doido, daqui a pouco mais. Cristian Santana também, ó. Tá lá. Cris. Tá na lista. Um abração, hein? Deus abençoe. Beleza. O que eu faço agora? Toco música, vou pro intervalo? Vamos lá. O coordenador não tá aí. Você faz o que você quiser. Puxa vida. Então, que musicão. Aquele desgramado não veio hoje. Toca mais uma aí, então. Gente, o chefe tá dentro do estúdio. Ele trabalha com a gente, aí eu fico aqui fazendo graça. Bom, vamos pro intervalo, então. Intervalo agora? Boa. Agora é intervalo mesmo? Não? Rapidinho. Ah, então tá bom. Vamos lá. O Tenda Atacado tem o compromisso de oferecer qualidade e economia para o seu negócio. Ofertas desta quarta: arroz tipo Ulti Urbano, pacote 5 quilos, R$13,89. Molho de tomate refogado Predilecta, sachê 340 gramas, R$0,85. Salsicha para hot dog resfriada Perdigão, pacote 2 quilos e 800 gramas, R$7,50 o quilo. Pague com o cartão de crédito, vale alimentação ou cartão Tenda. O Tenda Atacado está funcionando em horário normal. O conhecimento é um chamado, um despertar, uma espécie de brilho no olhar. E se tem uma coisa que só o conhecimento faz, é mover o mundo. E mesmo neste momento, o seu mundo não pode parar de girar. Não adie nenhum dos seus sonhos. São Lucas, o conhecimento não pode esperar. FM. Can we just talk? Can we just talk about where we're going before we get lost? Let me out first. Can't get what we know without knowing. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're growing. Yeah. Started off right, I can see it in your eyes. I can tell that you wanting more. What's been on your mind? There's no reason we should hide. Tell me something I ain't heard before. Now I've been dreaming about it, and it's you I'm on. So stop thinking about it. Can we just talk? Can we just talk about where we're going before we get lost? Let me out first. Can't get what we know without knowing. I've never felt like this before. I if I'm moving too far. Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're growing. Oh, no.

Stereo Vale CD Trends, programa 9, The Weeknd com Daft Punk, I Feel Like a Man, o Eucsei.com, 41, Xirloca da Silva Sauro. Cadê os nossos companheiros? Sumiram. Foi tudo embora. Foi tudo lá pra tudo TV. Tudo na televisão, foi querido. Tudo pra TV. Aliás, daqui a pouquinho eu entro ao vivo no Falando Nisso, com exatamente. A Solange Moraes. Liga na TV Band aí, hein, estrela hoje. Tem um telefone, dá pra atender? Claro. Vamos ver quem é. Vamos lá, direto. Stereo Vale. Oi, boa tarde. Boa tarde. Lucas, eu consigo entrar ao vivo ainda? Já ao vivo, você querido. Já está ao vivo? Você já está ao vivo? Já tô ao vivo? Já. Tá, meu bem. Oi. Não me vai falar besteira. Não posso falar besteira. Fala, Luca. Ih, besteira ou é besteira? É besteira, né, Xiroca? Ai, Deus. E aí? E aí, gente? Mano, eu tô muito feliz. Eu tô feliz demais com essa volta. Eu sou um dos que mais pentelhou vocês, enchi o saco e... Entrei de bicão quando voltou na web, apareci na TV, fiz página, fiz petição. Ah, o Lucas é o que vai vir em 3 horas? Eu mesmo. Ah, legal, vai vir fazer matéria pra página, né? Pô, aí sim. Legal. Que legal, Lucas, que bom que você tá feliz, cara. Nossa, tô feliz demais, sucesso pra todo mundo, que dure pra sempre agora. Amém. E vamos lá, né? Espero que vale a primeira FM. A gente agradece muito, viu, Lucas? Aliás, a gente quer dizer, todo mundo querendo vir no estúdio, gente, por causa do Covid, a gente tá tomando um super cuidado. Primeiro que nós somos 4 aqui no estúdio, já estamos assim, na capa do que suco, entendeu? Então, não dá pra receber os ouvintes. Assim que passar o Covid, a gente promete que vai receber todo mundo. Então, agora veio o Wagner. O Wagner vai embora, a TV vai embora, e o Lucas vai vir fazer a matéria e vai embora. Pra gente ter. Sim. Pra gente, porque se for pegar o Covid os 4, não tem a rádio amanhã. Ah, tá, né? Doido, Deus. Então, Luquinha, a gente espera as 3 horas, tá bom? Pode deixar. Um beijo. Beijo. Tchau. Valeu, Lucas. Abraço. Sabe o que eu tenho aqui? Já pra a rádio tem que começar com um presente, né, Xiloca? Senão não vale, né? Tem também que falar quem ganhou a camiseta depois. Tá, eu tenho aqui, a gente vai fazer no Instagram, tá? Me atenção, fala. Galera do Instagram. Ai, meu Deus, que nervoso. Temos uma guitarra. Mentira. Lindona. Busada. Autografada pelo Biquíni Cavadão. Nossa! Pelo os caras Bruno, mandaram. Quando souberam, exatamente, falaram, meu, Stereo Vale vai voltar uma guitarra de presente pros ouvintes da Stereo Vale, que tem menino. Tudo a ver com o Biquíni Cavadão. Então a gente já tem essa guitarra lá pro Instagram. Você já pode entrar no Instagram da Stereo Vale. Qual que é o endereço, Xiloca, do Instagram da Stereo Vale? @stereovale.fm. Então, @stereovale.fm. Daqui a pouco a gente vai subir o post lá com a foto da guitarra pra você compartilhar com a sua galera, falar que a Stereo Vale voltou e já tem guitarra autografada. Caramba. Do Biquíni, certo? Olha, tem 713 comentários querendo a camiseta e a máscara. Caramba. Nossa, achei que ia ter 6 pessoas e minha família. Ô, louco. Eu achei, eu falei, vai dar 6 pessoas e minha família, né, Tavinho? 6 pessoas, minha família, tal. 713 pessoas querendo a máscara e a camiseta da Stereo Vale. Mas é o Covid, eu acho. Acho que não é a Stereo Vale. Eu acho que é o Covid, não sei. É o manto sagrado mas da Stereo Vale. Mas 713 é pouco também, tu pensa. Ah, já tá 714. Ah, então vamos aumentando essa parada aí até o final, gente, do programa. Gente, por favor, @stereovale.fm, marque um colega pra ganhar a máscara da Stereo Vale e você 715. Pois, show, vamos lá. A cada piscada que eu dou é uma pessoa que entra. Tá vendo só? Bom, gente, só pra lembrar que o programa é até 1 da tarde. Hoje a gente resolveu esticar até as 2, porque é... Tamo numa vibe legal, né? Isso. Programa de lançamento da rádio. Eu voltei aqui, ó. O Lino aí. E daqui a pouco, às 3 da tarde, tem o Sem Parar aqui na Estéreo Vale com o Lino Pedrosa, certo? Sem Parar, uma hora só de música. Só de música. Lembrando que hoje já temos o aniversariante do dia. Exato, tem Sucesso FM. Sucesso em FM. Às 5 da tarde? Isso, às 5 da tarde. Todo mundo tá achando que é às 6. Não, 5 da tarde, né? 5 da tarde. 5 da tarde. E tá. E o bolo vai ser? O bolo vai ser às 6. 6? A gente inverteu a parada. Ah, inverteu. É, inverteu a parada. E o banana... Chegando hoje também às 7 da noite. Tem o bananinha velho? Banana velho de guerra com a sua buzina velha. Bananinha! Então vamos lá, vamos tocar a música e daqui a pouco a gente volta. 15 pras duas. Não sei a ele, não. O que, que nós vamos entrar? Simple Minds. Alive and Kicking. Quem não se lembra dessa, hein? A Stereo Vale. Turned me on. You lit me up like the sweetest cup I share with you. You lit me up Estéreo Vale. LA, on a Saturday night in the summer, sundown and they all come out. Lamborghinis and they're in it, hummus. The party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I love, we're just trying to figure everything out. We don't fit in well, 'cause we are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation. Beautiful People, no euxtay.com. Tem versão extended hoje. Extended, hoje é. 2 horas. O meu bem, eu tenho uma pessoa. Eu tava com a máscara que eu tava falando na TV, agora mas não tirei a máscara. Tem uma pessoa chorando aqui porque eu não ouvi o áudio. Meu amor, você me mandou um áudio de 1 minuto e 8 segundos, junto com 432 pessoas. Eu não vou conseguir ouvir seu áudio agora. Você me perdoa, mas eu prometo que eu ouço assim que acabar o programa, tá? Não fica bravo comigo, não, tá certo? É, Simple Red, Simple Mind, voltou no tempo, lindo. Que é musicão. A voz da minha infância e da minha juventude, Fernanda Moraes. Ô, Fernandinha, tudo bem? Parabéns pra todos, parabéns pra minha amiga Chi, beijos da Chicletinho Ruiva, são os chicletinhos que iam no estúdio, lembra? Sim, lembro. Chicletes. Lembro. Pois é, gostaria de saber se vai voltar em algum lugar do passado. Em algum lugar do passado. Que em isso, algum lugar do passado era um pedacinho que tinha no. Um programete que tinha dentro do arquivo. É. Isso. É? Isso. Tipo, aí tinha uma história da música, né? Legal. Ah, bacana. Entendi. Não era tradução, né, França? Não era tradução. Não era tradução, era uma coisa assim. É uma história, né? Uma história em cima daquela música. É legal. Ah, não legal. Teremos. Vamos ficar devendo. Amiga. Mas o arquivo 039 teremos. Vai ter. Opa, o arquivão. Tá? Posso mandar um alô aqui pra galera que tá detonando aqui? Posso? Fala ali não. Ó, o Breno, João Luz, Bruno Cardoso, Luiz. Só dá um homem. Luiz Daniel Silva, Márcio Rogério, Carlos Magno, Bárbara de Souza, o Ivan Quadros. Ô, Ivanzão, que beleza, velho. É Anderson Della Cruz, Silvana Matizen, Tem aqui o pessoal do banco. Pessoal do banco, posso falar? O banco não? Os caras estão mandando boleto já? Não, não, Itaú, estão mandando aqui um abraço. Aí, legal. Jordânia, a conta é toda pro Lino, viu? Esses nomes aí que ele tá falando. Desconta do salário do Lino, viu? Não é do nosso, DJ não. DJ tem um montão, ó. DJ Leandro Masson, Vinícius Lemos, o Daniel Buquerque, Walter, Rosimari, o Nilo, Silvinha Viana ouvindo a gente lá em São Paulo, fanzaça da rádio. Legal, Silvinha. Lembra dela? DJ Caramuru. DJ Caramuru. Manda aqui um especial alô pro DJ Duran também que tá ouvindo a gente. DJ Paulo Duran. É, tá bom? Luiz Mauro, o Beto Pista Cheia também tá ouvindo a gente. Você viu, né? Ah, vamos agradecer também aqui, eu tava esquecendo, cara. Um cara que ficou ontem aqui até quase meia-noite pra colocar tudo isso. Gustavo Bruni, cara. Gustavo Bruni. Parceiraço. Vamos agradecer aquele cara ali que tá com a máscara especial. Tavinho Guimarães. Mas tem uma novidade, o Tavinho Guimarães, ele que é o cara responsável por tudo aí da TV, aí coloca as artes, faz transmissão na TV, ele faz arte gráfica, o Tavinho é um ninja da TV aqui. Só que o Tavinho, como nós, é um cara apaixonado por rádio também. Pra quem não conhece, o Tavinho tocou em um monte de... Dá pra você falar aí, Tavinho? Dá. Você tocou em várias baladas em São José. Fala aí, Tavinho, um pouquinho. Eu comecei a tocar na Haddock. Haddock. Depois passei pelo Galeria em Jacareí. Legal, lembro. Fiquei 3 anos lá no Galeria, aí virou Milênio e tal. Voltei pra São José, Number 2 um pouco. Uh-huh. Ali no Aquários, do lado do Center Valley, fiquei um bom tempo lá também. Pô, toquei um monte de lugar. Um monte de lugar. E o Tavinho vai fazer parte do Amnésia na sexta e sábado com sets mixados. Olha, você já deu uma roubada, né? Eu tava pensando em colocar ele na festa dos Zero Days Bars. Já roubei o Tavinho já. Isso aí. E o Tavinho vai ser nosso DJ. Tem um pessoal aqui. Vai lá, Lino. O Valtinho Bernard, que tá ouvindo a gente, lá nos Estados Unidos. Bernard, que prazer, hein? O Júlio Mazei também está ouvindo a gente. Grande DJ Mazei. Mestre Mazei. Também lá nos Estados Unidos. Dodô ouvindo a gente. Quem mais aqui? O Serginho, João Luiz, a Jaque, já falamos dela, né? O Davi Rock, lá em São Paulo. Grande Davi. Ele está lá no estúdio da nossa colega, né? Quem mais? A Silvana Ribeiro e o Luiz Torquato lá em Santos ouvindo a gente. Boa! Beleza? Legal. O Leozinho mandou no WhatsApp que ele tem um adesivo da rádio guardado ainda, que ele tem uma história que ele conheceu o Luca Brito. Aliás, um beijo pro Lucas e o Japinha tá ouvindo a gente também, o Zapa. Em 88. E ele ganhou vários convites do cinema, foi naquele cinema antigo que a gente sorteava um convitinho amarelinho. Um beijo pra você, viu, que é das antigas. A gente fica muito feliz. Várias pessoas mandando aqui o WhatsApp. Aí eu vou pedir um favor pra galera do WhatsApp. Pra ficar bem facinho e eu conseguir falar o nome de todo mundo, vou pedir pra vocês colocarem o nome e o bairro na frente. Assim eu consigo ir falando, fazendo uma jogada rápida e falando o nome. Porque eu tenho que ler um montão de coisa pra achar o nome e acabo deixando gente pra trás. Você tem 2 minutos. A Marília, recepcionista da Band Taubaté, mandou uma selfie dela na frente do computador, ouvindo a gente online, lá em Taubaté, trabalhando online. Silvio é aqui de São José, mora em Taubaté, tá ouvindo a gente. O Diogo Vilela é... de Praga, na República Tcheca. Olha! Pega essa. International. Tá? Olha, estamos internacional, hein? Feliz ouvindo a gente pela internet. Só agradecer o inventor da internet, né? nossa conexão. Vanderlei, do Bosque dos Ipês, Pátio Justino de Jacareí, Flávio do Campos Morumbi. Obrigada, gente. Tá fazendo bonitinho. Renato Miranda, um beijo pra você. Rubinho... Não... Ah, mentira! Rubinho da lanchonete do Market Center. Sensacional! Os irmãos Uau Uau. Deixa eu explicar pra quem tá ouvindo. Nós, desde muito novos, né? Muito nova, lá eu tinha meus 18 anos, quando esses caras pálida falavam: busca um cafezinho ali no Market Center, que o secretário servia pra buscar café, né? E a gente ia buscar um cafezinho, daí os irmãos Uau Uau, que tinha uma lanchonete, né? Fazia o café, o pingadinho. Quem nunca tomou a vitamina, né? Lá no Você tomava vitamina? Você tomava? Traga o dinheiro certo, senão eu te mando bala. Tinha uma plaquinha, né? Que legal. Daniela Morada do Sol, também Roger, Gustavo aqui de São José, mandando abraços. Que bacana. Luciano Mendonça, agora vocês estão fazendo bonitinho. Bruna Galo Branco, Roger Arantes, a gente falava muito galo, lembra? Direto falava do Galo Branco. Minha área, só a área, falávamos direto. Zona Leste. Tem que falar de mais um DJ aqui, posso? Manda aí, Lino. Ele tá lá no estúdio em São Paulo, lá o Lino vai ser o presidente do sindicato dos DJs do Vale do Paraíba. Nilza Bini. A Chile conhece Nilza Bini. Uniu amor, trabalhei com ele já. Aí, Nil. Numa roubada a gente trabalhou, cara. Mano, a gente trabalhou numa roubada, velho. O Lino também trabalhou. Mas não vou botar o Lino na roubada, que a roubada é só minha. Alisson Teodoro, do Jardim Ismênia. Marcelo Ruiz. Matheus Ottoni. Olha. só não fala no ar sacanagem. Não aí é, ca... não aí vou o... falar o aí nome o cara, dele. O cara escreve depois, né? Não, a Bruna não mandando querendo que eu fale o nome de batismo de uma pessoa. Eu não vou falar, porque eu defendo ele desde que ele tá comigo. Então ninguém se cria com ele aqui no estúdio. Quem, quem? Eu sei que ela tá falando. Ninguém se cria com ele aqui eu no estúdio. Eu vou falar, eu sei que ela tá falando. Fala o nome de batismo do Gilson aqui. Não vou falar, porque ninguém se cria com o Gilson. Pode, se procura você no quiser. Google. Ah, bom. Procura você... no Google que ninguém... você acha. Ó, já vou avisando, ninguém se cria com o Gilson perto de mim. Vai, Bruna, sai fora, Bruna. César Neto tá falando aqui. Grande tá Zezinha, grande Zezinha. Zezinha fez parte também com a gente na Estéreo Vale. Everton Borges. A Shirley até levantou uma lebre ontem, Zezinha. A gente tava no Cezinha, não tava lembrando de Cezinha. Ah, o Cezinha tá em São Paulo, tá em São José. Ah, o Cezinha. Ela falou, ah, o Cezinha ficava pra gente fazer churrasco na rádio, fazer festa, fazer o Cezinha mesmo. Ele o próprio que fazia. O Neander é tão abusado que ele tirou uma foto com um hambúrguer enorme, com uma gata do lado, e mandou a foto ele agora, e a Elaine com um hambúrguer. A gente tá sem comer. Mas agora... Ô, Neander, que sacanagem. Aliás, a gente vai almoçar o quê hoje, hein, Tira? Porque... Podemos falar? A gente não tem o que almoçar hoje, na boa. Não tem hoje. Ontem eu descolei do consciente. Hoje não tem, não tem o telefone da Nena hoje. Por favor, gente. Rafa tá ouvindo a gente? Por favor, gente. Posso falar do seu aí? Alimentem quatro locutores famintos. Rafa da prefeitura ouvindo a gente. Mário Galvão, 463. Olha só, James ouvindo a gente. Olha, nós estamos com poder na prefeitura. Posso falar aqui do... Falar em prefeitura, posso falar aqui do... Rapidinho pra gente encerrar. José Dimas, um grande abraço, hein? Obrigado aí pela sintonia também. Pela torcida, principalmente. Que é isso, hein? Meu Deus! Estéreo Vale! A primeira FM...